vibe do cobiçado. É a vibe do cobiçado. Alô, sede do Maguari! Vai começar! Sem clemência, artilharia pesada nestes covardes. Bora começar, que tá na hora! Imagina-te. Tu e tua alma. Botando a mãozinha pra cima, ei! Passando energia positiva! O cobiçado tá na área! DJ Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado! Explode o bagulho! E bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima! Olha o sapinho! Faz o sapinho aqui de coração. Faz o sapinho aqui de coração. Vai começar. Vai doidando tudo. Vamos nós fazer a curtição. Mete ficha aí, DJ, solta aí o gravizão. A festa tá bacana e o agito tá demais. Saia fora, mão em mão, sou da equipe do bagaço. Vem com a equipe do bagaço, comigo vem pra cá. Essa é a equipe que faz você dançar. Vem com a equipe do bagaço, fazer a curtição. Qual é a aparelhagem que bate o gravizão? E deixa na batida, na batida, na batida. Deixa na batida, deixa na batida. Vai começar, vai começar, vai. Vai começar o agito. Vai começar o agito. O agito, o agito. Para começar o agito. Chopitel, chopitel. É chopitel, é chopitel. É chopitel, chopitel. Galera de coragem doida. Vai doidando. É DJ Gilvan. Vai. A cara de brava que me não maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela escuta. Quem sabe solta a voz. Carnaval, quem vai beijar na boca faz barulho, aê! E as mulheres solteiras? Namorada não, meu coração quer ela, mas meu pau quer o meu pau. Namorada não, meu coração quer ela, mas meu pau quer o meu pau. Não dá pra namorar. E namorada não dá. Bora, peru! Os canhões explodiu. Diz pra mim assim. Agora só me vejo sem saída. Porque entreguei a minha vida. E você só quis brincar com meu coração. Vai beber. Mas eu sei, a quem se faz, a quem se paga. Em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Só que eu já meteu um chibre. Que já traiu, canta. Pode chorar. O quê? De o quê? Chora não, bebê. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. O meu parceiro Heraldo Rodrigues, você é a Bárbara Freitas, o casal BH. Seja no Lisa, no PPG. E pode. Pode. E pode. Pode. Ou tu dá ou tu desce. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Tu vai. No céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu. Tu vai. No helicóptero. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. É. Alô, Samira! Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Ela quer o quê? Ela quer o quê? Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer. Ela só quer quem é do corre, só senta pra quem tá de glogue. Ela quer correr perigo na treta do jogo, conhecida no serrano. E toma. Conhecida no... O meu parceiro de Jerry Milson Bressan. Do meu ladinho direito, ele toda a galera. É só putaria, é só putaria. É só putaria, muita putaria, vai. É só putaria, é só putaria. Um, dois, três, agora. E toma. E vai doidando tudo. E senta, toma. Senta, toma. Você consegue. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Vem puxando, baseado. Vem puxando. Vem puxando, baseado. Senta aqui, senta no colo do Kukimau. Senta aqui. Os atribulados de coragem. Você tem um sorriso. E toma. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E ele? O Felipe Cobiçado. E o Felipe? E o Felipe Cobiçado. E o Felipe Cobiçado. E quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Joga pra cima. Quem é do clube do Remo faz barulho. E a galera do Paysandu. Canta. O quê? E meu parceiro Bruno Bertelho já tá na área. Alô, Bruno! Hoje é o Intuto e eu, moleque! Alô, meu parceiro Alexandre Pato, qual é o papo? Um, dois, Pitbull! Usado, Loratio, pra Glock. Sempre trajado no bolso, calote. Consequentemente, vai rolar um pente certo, tudo indica. Nessa noite vai ser foda. Cozinhas da tela, mais pra frente, pica o filho da corrente. Vem comigo, vem. Chama ela pra futebol. E chama. E meu parceiro Raul, que também já tá na área com a gente. Alô, Raul Gay. E chama que ela vem. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda. Toma! Só quem veio de moto pra cá hoje, dá-lhe uma acelerada aí! Acelera agora! E acelerando! Um, dois, três, vai! E toma! toma, toma, toma, toma, toma. Ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostado, ela quer o cobiçado. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. DJ Lohan que tá tocando. Nossa amiga Ruivina, você e a nossa amiga Sueli também. Tá com a gente doidão. Tá na vibe. Vibe do cobiçado. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ai, danada. Tô de rolê com a prostituta. Ai, que gata. Ai, que puta. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super hot vai ler. Falou, preto! Ele é a primeira dama aqui com a gente, doidando. Nunca mais vai lembrar de ninguém. E da Inara também dá com a gente, ela é a Samir e Faria. Tá todo mundo, mundo, mundo, mundo. Falou, meu parceiro Sanderson. O Magalhães está comigo lá do Chiculano. Colocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou. Tô te esperando igual como espera Jesus. E homem não quis aceitar. Você nem ao menos tentou. É lá e cá, lá e cá. Acertaram que feliz. Sofri e senti essa dor. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Isso pra mim. Não vou desistir. Você é de quem? Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. E o cobiçado vai detonando, mandando muito som pra galera curtir e dançar aqui na sede do Maguari. E o nosso Robin detonando, detonando, detonando. Não complique, não sou mais sua, muito simples. Alô, Patinho! Um abraço do cobiçado pra ti. Mais um pra dois. Menos. Com você. Peraí, peraí, quem tá apaixonado joga a mãozinha pra cima aí. Só quem tá apaixonado joga a mãozinha pra cima aí. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Canta! Quem sabe um dia eu faço uma canção. E você? Que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim. Como em sonhos que eu tenho com você. Diz! Do, ré ou mi, a nota não sei dizer. Que represente a força dessa paixão. E o meu e o seu? Meu anjo do amor, meu super-herói. Que nunca viveu o amor de... Mas aqui a galera gosta disso aqui, cobiçado. Ai, ai, ai, amor. DJ Felipe cobiçado. O quê? Roubaste meu sentimento. Música linda. Linda. Se como esse cara te dou deste meu sentimento. E bota no telão aí do Robson. Ficar-te. Lojas R.A. Boutique. Fechado com a vibe. Vibe do cobiçado. É no setor do cara. Aqui. Em Coracelo Anderson. Ai, ai, ai, amor. Vai, vai, vai! Doente de amor. Quem tem um amigo corno aí que pegou muito chifre no ano de 2019? Quem tem um amigo corno que pegou muito chifre no ano de 2019? Tem aí, tem? Quem tem um amigo doente de amor? Doente de amor. Só quem tem um amigo doente de amor, bota a mãozinha pra cima aí. Doente de amor. Só quem tem um amigo corno, bota a mãozinha pra cima aí. Doente de amor. Agora tu fala pra ele, olha, nesse carnaval te vai pegar geral, que não tem frescura não, porque... Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece. Alô, Verdelho! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Vai! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala no cu, uma bala que bate a onda. Botei. Vai sabotando tudo, tudo, tudo, tudo. Eu que sabotei. Olha o Patriquinho da Super Tese. O Estrelina. A Estrela Camila, tá todo mundo. Eu sabotei uma bala no cu, uma bala que toma, toma. Toma, toma, toma. essa putaria. Essa putaria. Quem gosta dessa é de meu sobressão. Essa putaria. Essa putaria. Alô, preto. Essa putaria. Vai, vai, vai, vai. Essa a molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ran, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Sassoca, Tiana, você tá dando a vinha. Sassoca, Tiana, você tá dando a vinha. E vai socando, vai! Tiana, você tá dando a vinha. Sassoca, Tiana, você tá dando a vinha. Fica de lado, toma de pica. Fica de lado, toma de pica. Fica de frente, toma de pica. E toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma sua de mal, toma sua de pica. Toma sua de mal, toma sua de pica. E toma, toma, toma, toma. Toma sua de mal, toma sua de pica. Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é? Foda, só tá me dando mole porque eu tô de gofada. Se eu passo de onda, ela joga na minha quadra. E você? Tava lembrando de você se... Toma, toma, toma, toma. Se tivesse na vaga, não para, achar que ia... Segura no telão pra mim do Robson Lopes Motopeças. Tudo em acessório e equipamento era sua moto. É Lopes Motopeças. O Nado Tu Freitas e do Pedro Miranda em cena do Limo. Surtada. Povo ano alto. Se for na minha luta e trabalhando dobrada. Povo ano alto. Vou na minha luta e trabalhando. Diz! Era todo show, ela está me querendo. Sabe que o cobiçado é o cara do momento. Como a tá brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer! Virou a nossa tropa terra. Humildade é lixo, mas é renda pra ninguém. Eu vou bater meus testes pra multiplicar meus pés. Porque minha maior merda é deixar minha família velha. Pode crer! Eu tô voando alto. Vou na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Era todo show, ela está me querendo. Sabe o comissado é o cara do momento. Vai, vai. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Sabe por que o cobiçado dá valor nas bandidas? Sabe por que o cobiçado dá valor nas bandidas? Sabe por que, sabe por que, sabe por que, sabe por quê? Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentado. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentado. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentado. Alô, Patinho! Um abraço a você daqui com a gente, doidando tudo, cabeção! Alô, Pato! Nunca sabe quem é, mano. E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. Alô, Mel! Hoje você não vai. Vem meu parceiro Gordinho da Bracina. Olha quem tá aí, deixando em paz. O Gordinho da Bracina. Parceiro Daniel do Carimbó da Sorte. Já tá no circuito. O futuro vereador de Coraci. Ai, ai. E senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vamos se doidar! Toma! E deixa, deixa, deixa, deixa. Deixa timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. É o Felipe cobiçado que vai te analisar. E deixa timidez de lado, puxa a mina e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o anjo pode, pode olhar. Pode, pode. Pode que... Pode, pode. Pode que... Pode, pode. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô me Babeira do Playboy e meu parceiro Prejuízo. Balança tudo agora, eu quero que você desça. Balança, balança, balança. E vai doidando. Um, dois, três, vai. Explode o bagulho. Porra nenhuma, eu quero é putaria. E vai doidando, vai, vai, vai, vai, vai. Explode o barulho. Porra nenhuma, eu quero é putaria. Vem comigo, vem. Vem, vem, vem. empresário, clima daqui do ladinho. Vale meu parceiro Bob. Deixa o moleque da baixada. Esse virou seguidor do Robin. É o Mega Robson. Chama, chama, chama sua amiga de nojenta. Por quê? Logo você que chupa onde ela senta. Chama, chama. Chama sua amiga de nojenta. Logo você. Logo você que chupa onde ela senta. Vai, vai, vai. Boa noite, povo. Que é cheque. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima, ei. Quem vai curtir até de manhã, né? Bota a mãozinha pra cima. Bora botar o bagulho doido. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma. Vai, vai, vai. Se tu fosse mil grau, não era esse, era tu. Se tu fosse mil grau, não era esse, era tu. Se tu fosse mil grau, não era esse, era tu. Se tu fosse mil grau, não era esse, era tu. Se tu fosse mil grau, não era esse, era tu. Se tu fosse mil grau, não era esse, era tu. É o DJ Gug e o Pierre e os cara tá pra negócio. É o Gug e o Pierre e os cara tá pra negócio. Tu vai? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. O Guga é o piloto e o Guga é o copiloto. O Guga é o piloto. O Guga é o... Tu dá pra um. Vai dar pra um. Tu vai dar pro outro. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um. Recado tá dado, Hulk. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, copo vai ser. Piranha, tu quis o céu. Ou tu dá ou te joga. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Eu vou deixar você escolher. As definições foram. As definições de Hulk foram atualizadas. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. E chama, chama, chama, chama, chama que ela vem. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. E bota a mãozinha pra cima, pra cima. Bota pra cima, bota pra cima. Bora cobiçado que o bagulho tá doidando. Quanto mais eu vou na vibe, o cobiçado toca mais. Quanto mais eu vou na vibe, o cobiçado toca mais. Quanto mais eu vou na vibe, o cobiçado toca mais. Quanto mais eu vou na vibe. O meu parceiro Balinha, amigo particular do Nedinho GDK. E os caras tão tudo endoidando. Valeu, Balinha! E vai doidando, vai doidando, vai doidando. Aê! Separei! Graças a Deus! DJ Guga! Tu acha que eu deixei de comer uma xoxotinha quando eu separei? Tu acha que eu deixei de comer um cozinho quando eu separei? Aê! Não casem! Casar é uma merda! Gastei dinheiro pra caralho! Putaria e acorda na sacanagem. Dormi na putaria e acorda na sacanagem. Dormi na... quer me embriagar, calma. Tá temperado ainda. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Tu terminou comigo. Guere meu supressão e toda a galera, meu bro. Deus, sua amiga quer me dar. Tu se fudeu, sua amiga quer me dar. E meu parceiro Ivanzinho. Sua amiga. Que delícia aqui com a gente. A desgraçada me liga. E Ivanzinho, que delícia, que fácil. Depois que eu. Ô, vantagem. A metade da xoxota de São Paulo. Tô namorada? E fala que quer voltar. Ah, é, é. Aí eu, triângulo amoroso, né? Essa filha da puta. É, ele curte, eu sei, ele curte. Anda, a catraca gira. Se sentiu saudade? Não, não, não sou homofóbico, não. Pila, a catraca gira. Se sentiu saudade? Vai. O meu parceiro Ivan, do lado da barbeira, barbearia do Clay. Ou melhor dizendo, barbershop do Clay. O cara que é gerente, papai. Ganhou um iPhone só bater foto dos cortes. É. Essa aí, Ivanzinho, que delícia. Ter solteiro é que é vantagem. Nós dormi na putaria e acorda na sacanagem. Dormi. Vai, vai. Separei. Toma, toma, toma. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E ele? O cobiçado do Pará. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então deixa ela. Deixa. Deixa ela. Deixa. Para de cuidar da porra da vida. Ela vem com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. E o que? E o que? Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. O cobiçado do Pará. Bora, empresário Clisman! E vai doidando tudo, vai! Deixa a time desde... Meu irmão, nesse trio! Que vem dançar... Mas... Bola, paz gostoso! Vai, vai, anal... Daniel do Carimbó! Por... E o Hulk! Vem dançar... Meu Deus do céu! Que cê sabe que o Livinho vai te olhar! Pode sentar, pode. Cadê a Tereza? Não tá aí a Tereza, não? Pode. Meu Deus! Pode sentar. É o fim do mundo. Excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. O bola! Tra. Me cesa, mas não me queima. Na bunda agora eu quero ver você descer. Balança. Hoje ele falou que ele vai dar o melhor beijo dele. Balança a bunda agora eu quero ver você. Que o melhor beijo ele vai dar hoje aqui, ele falou. Alexandre Pato, bem casal. Vamos junto, fechadão, viu? Eu dois finais de semana consecutivo ao lado do Rob. Eu acho que a 10 e a faixa é dele, viu? Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. E o Bob, e o Bob? Cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode. Aí é patente alta, papai. Pode. Tá igual o jogador do Chile. Pode. Na altitude, voando alto. Sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pela. Bora, meu parceiro Heraldo. Excitada, pode. Você e a Débora. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora eu quero ver você descer. Balança a bunda agora eu quero ver você descer. Balança a bunda agora eu quero ver você descer. Vai detonando, detonando, detonando. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha. Essa aqui é essa mira doida. DJ Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. O Guga é o piloto. O Chumaro pega. Aí tem muito rabo preso. Calma. tu vai dar pra onde? Tá suando, né? É quente aqui. Tu vai dar pra onde? Tu vai dar pra onde? Tu vai dar pra onde? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Bora, Danaira, diz pra ela, diz pra ela assim, ó. Qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita! Aproveita! Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ô, dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô, dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí vem, já fala pra essa filha da puta que eu tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, não tá aqui em cima, eu tô brincando. E vai doidando tudo! Pra que ele não é o Jamaica? Pode chamar que ela vem. E pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Hoje o Erimilson veio carente. Balançando a bunda também. Velho preto, tá todo mundo do lado. Daquele jeitão. Olha como ela tá toda gostosa. Olha como ela tá toda gostosa. E os brother, né? Voltando com tudo, os brother. Que o bonde gosta. Aí eu botei fé. Ficou nada do jeito que o bonde gosta. Beirado Rodrigues e a Bárbara Farias hoje. Tá na 17. Fechado com o Rob. Tá é um som que eles dão valor. Qual mais quica? Esse casal não perde uma segunda no Caribe. Qual vai? Qual vai? Qual mais quica? Qual vai? Qual vai? Cheiro Washington, você, subgerente da Resenha Esporte Bar, a minha amiga Lana, cambista, chefinha, lá do São Jota. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. É tu, é? Que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha, daquele jeito. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho, só no... Dá um papo aí, por quê, diz? Só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. E o Mega Louco, Loucão Lanches. Faz. Delivery. Tô no tá aqui com a gente toda a galera. Faz. Aqui fechando com o Robin. Ei, não te como mais. Se explanar, eu não te como. Meu parceiro Daniel do Carimbó da Sorte, meu parceiro. Não te como. O Diego lá do lanche. Se explanar, eu não. O melhor lanche de Coraci, Diego do lanche, o melhor lanche de Coraci. Mas... Tamo juntos, pra cima, ei, no 12. DJ GG, DJ Kuga, eles não pica. Já falei das novinhas, agora vou falar das coroa. Falei das novinhas, agora vou falar das coroa. Panela velha é que faz com... Passou em quantos? Panela velha é que faz comida boa. Panela velha que faz comida. Nossa! Quero saber a idade. Vem nem de moto, vem de moto certo. Não quero saber a idade, nem quero saber o tamanho. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. É o bandido DJ Gug e os moleque tá exigente. É o bandido DJ Gug e os moleque. Hoje o Bruno Verdelli trouxe o pozinho. Mas mais experiente. Hoje não quer as novinhas, quer umas mais. Ainda tem medo, papai, de colar no lado desse homem. Papo vai respeitando que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentando. Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentando. Que elas aguentam chupando, DJ cês não aguentam sentando. A novinha não fica triste, não. Ela ganhou a disputa lá na 17. Agora é duelo do bubu. Do bubu que desce. Do bubu que desce. Do bubu que desce. Meu, bora, bora, bora! Thank you. cobiçado do Pará. Vamos dançar coladinho. Fala, meu parceiro Marco! Direto do Guamá pra cá. Sem dúvida. Agora sim. Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é. Robson! Oi. Mega Robson. Decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil te entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão? Quem é que tira o seu mel? Doidinha. Fica molinha no chão. Não tenha dúvida quem te traz do céu pro colchão. Bora, preto! Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão. Acabou sua dúvida. E o cobiçado detona. Você vai dançando, vai curtindo daquele jeito. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. E a de Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E segura pra mim no telão do Robson. Ela é toda, toda minha. Salão do Léo. Toda, toda, o salão mais estourado minha. Lá no bairro do Guamá. Salão do Léo no telão. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra mim. Cobiçado. DJ Felipe, o cobiçado do Pará. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou do jeito que eu te amei. E todos os camaradas aqui, né, estão aqui com a gente. A gente fez. Curtindo o Robson. Bora pras camaradas, pra cima, na manha, na moral, curtindo o Robson. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor, por favor. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Então? Então fica. Então me diz. Então fica. Então fica. Alô, senhor, simplesmente romântico. Bora, Lanzinho. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. E você? Já imaginei a gente num lugarzinho sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Comigo, vem! Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Vem, meu parceiro Sanderson Magalhães. Você diz, o cara lá do Chico Lanches. Tá aqui com a gente, ele e toda a sua tropa. Alô, Sanderson! Vem, neném. Falou, Júnior. Também tá comigo. Super meninos, alô, Júnior. Você diz também que o coração já tá dizendo amém. Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado! Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão longo que a gente viveu e tão cedo acabou. Vai misturando tudo, Cobiçado! Um, dois, três! Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louco. Você! Fiquei com ciúmes. Só as maluquinhas, só as sinceras, as danadas que correm atrás do cara. Vai lá e canta pra mim, bem alto, bem alto. Eu sou maluca. E você? Eu já nem sei quem sou. O jogador preto, lá de Belém. Estou me sentindo. Alô, preto! Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. E eu não? Não mereço o que você faz. E eu? Não mereço. Sofre mais. Alô, Daniel do Carimbó! Daquele jeitão. Ebola, tu já conheceu a mulher com esse nome? Tu já chegou nessa letra no alfabeto? Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais. E nosso empresário rico, milionário, que de Coraci, Bruno Verdelho. Não há das empresas Verdelho. Não há. Juro com o seu assessor Ivanzinho, que delícia. O cara que segura na nuca e alisa ela. Aí sim, vai. 1000 likes, 1000 likes. Muitas curtidas. Eu tento ser o que eu já fui. Me jogo frágil, eu sei que ela me envolveu. E o quê? Agora eu tento ser o quê? O que eu já fui. Não há. Vou voltar pra nós, Cobiçado! Dá-lhe, meu Cobiçado! E o Cobiçado vai detonando, detonando, detonando, detonando. Um, dois, três, Cobiçado! E a galera da Amazonete, da Terra Blema, tá aqui com a gente doidando. Valeu! Chora! E a galera da Passagem Sol, nascente aqui. Se você é careta, fique logo ligado. O Cobiçado chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapar. Bota o Gilson Lanche no telão do Robson. Se você é careta, fique logo ligado. O Gilson Lanche chegou. Eu estou do seu lado. É Gilson Lanche fechado com a vibe. Vibe do Cobiçado. Você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Diz, diz! Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. Esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Que sabe cantar comigo assim! Sou traficante. Tu é? Sou traficante do amor. Vai! Música. é dia para nós, o sol está nascendo. E meu parceiro Edmilson Pressão tá aqui com a gente. Ele, o Preto e todos os brothers. E por sinal, meu parceiro Preto é fundador da equipe e tá aqui com a gente. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Trocamento. Uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Vai liberando, vai, vai. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, e aí, Fagner? Quer que você... E os brother de coração, um é Preto, é Fagner. E tá, mas assim... Ah, os dois é... Ah, tá bom. Amiga, o que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Cobiçado, lembra aí, lembra aí, lembra aí, lembra aí. Tá aqui com a gente e o Dr. Gleison, tá todo mundo com o Ivan. Eu te tirei pra dançar nessa festa. Oh, oh, você gostava. Oh, oh, DJ Anderson tocar uma canção legal. Vem pra mim. Mas logo notei teu olhar, minha deusa. Oh, oh, me encantava. Oh, oh, DJ Eduardo tocar uma canção legal. Vem comigo e canta, canta, canta. Eu te conheci na festa do Davi Sol. Você olhou pra mim e nós dois fomos dançar. Dig down, down, é? Down, down. Dig, dig, dig, dig, down. Dos vizinhos, né? Dig down. Ah, tá. Som DJ Eduardo tocando da função. E desce do bobinho. Dig, dig, dig. De bobinho não tem nada, né? Então, DJ Anderson, DJ... E amanhã lá no Portal Show, domingo Park Show e segunda no Caribe Show. É um show atrás de show. Sucesso. E o cobiçado vai detonando, detonando, detonando. Cobiçado, daquele jeito, vai. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Que tal é o tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que eu escuto bem demais. E seja duvidado que tu é capaz. Canta, vai! Você chuta o balde. Caia no truco. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Você! Bora, bora, cobiçado, detona tudo, detona! Então, então, então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. E hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bora que o cobiçado tá na área, o nosso hobby detonando! Que ela viria, de longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o baile, mas o 99 eu pago. Pelo bolo, tu vai descendo a nossa quente no carro. E ela vem, vem. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. E vai botando, vai botando, vai botando, vai. Eu que sabotei o copo dessa piranha. O quê? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a outra. Botei uma bala boa. Vai sabotando tudo. Ai, droga. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a outra. Botei uma bala boa, uma bala que bate a outra. Vai, vai, vai. Ei, DJ Altinho, brabo é apelido, moleque. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. Ela sentou e gostou, ficou e gostou. Bolo que já fez, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. E o que? A arma do dia. Ixi. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Bolo que já fez, me chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Bota no telão pra mim. A arma do dia. Açaí do Patrick, número 1 do Juruna. Juruna. Várias mamas do bem que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamas do bem que eu vou levar essa pra Viera. Vai ser pra só tá me dando mole porque tô de gongada. Se eu passo de roda, ela joga na minha cara. Que tem uma amiga safada e bota a mãozinha pra cima aí. Que tem uma amiga danada, piranha, bota a mãozinha pra cima aí. Uma amiga que já ficou com teu ex, mas vocês continuam sendo amiga, bota a mãozinha pra cima aí. Tava lembrando de você em cima de mim. Vai! Surtada, eu sento e desce na vara e não para. A xerequinha deslizando em mim. Sabe que com dolinha assim, putaria o esquibolde. Tá doidona de black bunny. Só vem comigo! Safada, só tá me dando mole porque eu tô de gata. Se eu passo de onda, ela joga na minha cara. Tava lembrando de você em cima de mim. Surtada. Tava lembrando de você em cima de mim. No baile do Santa Mara. E toma, toma, toma. Que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho. Ah, meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem sobe fumaça. É só de raça que sabe, Jô. E a mente? Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não venho. Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto. Que isso, gostosa, lá vai, tu gosta. Vem. Quando a vontade bater. E minha amiga Estrela tá aqui com a gente. Alô, Estrelinha. Tu quebra de lado, empina pro alto. Que isso, gostosa, lá vai, tu gosta. Ritmo usado, Loratio, pra Doc. Sempre! Sempre trajado no bolso, malote. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Luzinhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente. Pega a visão. Chama ela pra mim agora, agora! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama, vamos, chama, vamos, chama! Pra fuder, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. E os camaradas da Guida estão com a gente doidando. Tá aqui na frente do Robin. Tá ali, meu Robin. Tá ali, meu Robin. Saudade. E quando a minha pergunta tinha uma resposta, de quando respondia oi meu bem na mesma hora. Quem vai beijar na boca desse carnaval, bota a mãozinha pra cima aí. Só quem vai curtir solteiro no carnaval, bota a mãozinha pra cima aí. Quem vai curtir no rabo do peru, faz barulho aí. No bumbum de alho, quem vai? No bloco sorriso pop, quem vai? Hoje é só oi. Já tô vendo eu na avenida tocando essa música e eu cantando e fazendo caqueada. O Magotó, o mais pobre, meu parceiro Mega Lucão. Se você diz pra mim assim, que eu volta, bebê, volta a ser como era antes. E a produção número 1 do estado do Pará, essa daqui que trabalha sincronizado com o DJ. O escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. E toma, toma, toma. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender. Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada! Me diz! Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada. É porque eu amo a cachorra. Toma sua danada, toma, toma sua danada. Do nada eu apareço na balada. Merece, merece. Mas esse é o problema. Esse é o problema. Eu vou ter que te contar. Eu não quero me curar. Eu não quero me curar. Sabe por quê? Sabe? Joga a mão em cima e diz. É porque eu amo a cachorrada. Toma essa danada. É a rede de gravações. As cabelos da gente se vence. É porque eu amo a cachorrada. Eu amo a cachorrada. E o soninho não quer o que dá na sua. Aqui é Cobiçado. Dá pra lembrar agora! Diz pra mim assim, ó! Mandar um abraço de carinho pro meu parceiro Brutinho, você o Rafaína, você o Rafinha, equipe não para, tá todo mundo com a gente, que o DJ Timigo Silva, cadê o Timigo, olha o Timigo, chega aqui Timigo. Essa canção pra você, meu bem querer, eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor, nossa história não pode acabar. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem. E aí? Sede no Maguari. Manda a R15. Filho, sucesso. O nosso parceiro Rafinha, Gaia tá com a gente, Bitinho Pobre, equipe não para, junto com o DJ Timigo, Timigo Silva, o time. Te senti ter você aqui, em meus sonhos, só vejo você. Dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. E faço essa canção pra você, meu bem querer. Eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não. E deixa eu mandar um abraço bacana. Tá logo, baby. Meu parceiro Léo, agora o Léo é GDK, é. Ele, o netinho de GDK e a dona Mirlane, PS gordo. Dona Mirlane, e paz, bora doidada! E aí, Junis, o Porfírio, o meus camaradinhos das heróis, hein? Bora lá, bora lá! Olha o telão. Ribe, céu, prepara daqui a pouco, viu? Quando te vi. Pior que a tela do meu celular tá trincada. Quer vídeo? Quer vídeo? Alô, Diogo. Um sonho me fez voltar. Chama o Irão lá rapidinho, por favor. Quer vídeo? Traz vídeo. E o meu coração. Tá trincou a tela, Raul. O que tu disse? Deu forte forte. Fala um videozinho, né, da banda? Agora eu sou feliz, amor. Olha que falou, essa moral foi mais pra um lado pro outro, não tem mais. Se essa moral foi igual o Vampeta, só pro lado, tá foda. Senti quando foi embora. Alexandre Pato, doidão. Sei que onde estiver, está pensando. Ele é a Bia. Minhas noites agora são. A Bia mudou, é sexta-feira. Lá do Palafita, pra curtir a sexta do Robin, né, Bia? Olha aí, ó. E agora passo. Não é o Crítico Coelho, mas é o Daniel do Carimbó. Com os versos que escrevi. Carimbó da sorte. Um dia. Sua felicidade aqui, viu? Tudo passa quando eu lembro de nós dois a me amar. Ele não é o Piduca, mas é o Daniel do Carimbó. Aonde está? Vai doidando, mano! Todo amor. Tá cerrando mais que DJ, tu é doida? Minha alma vazia, eu queria sentir. É isso que tu. E o Dr. Clay? Espera. Ai! Começa a lembrar. Faz aquele videozão no Story grandão. Vava do Wolverine. Se já se andei de cada parte da minha alma. Cada espaço do meu ser. Já não entendo o coração. Malu Ramos e a dona Camila. Fábio. És o amor da minha vida. E o destino já sabia. Eu te encontro em mim. E o quê? Tem uma reiva. Bora, Bob. Sempre te pertence. Cadê o Rodolfo, Bob? Tu até fazes reacender cada parte da minha alma. Cada espaço do meu ser. Não entendo o coração. Minutos para não ter. Sonho para ti. Bora botar pra lembrar aqui. E tu tá como, bola faz gostoso? Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela voltou. E aí, e aí? Já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir. Qual delas? Qual delas? Qual das duas? Certo pra mim, difícil. Você. Ah, se for, não diga que eu fim, de joelhos peço fim. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. Hawk, tu tá reparando? Olha, cuidado! Se besta! Doidinho, sim! Agora, bora lá! O Sigma Som, eletrizante está na área. Começaram detonando, já já, bagulho doida. Mais um pouquinho. Fenômeno natural do sucesso. Agora, pai. Vem comigo doidando tudo. Diz pra mim aonde, aonde? Cê. Onde você vai estar? E meu parceiro Diego, Diego Lanche, esse moleque é referência em Coraci. Alô, Diego, aqui você tem moral. Robinsado, Mega Robson. Às vezes eu te encontrar, não importa o tempo que passa, não. Eu sei que é a boa em Coraci, né? Não vou perder você, eu sei que fui. Meu amigo Gil Eletrizante. Veio nem de moto, nem de carro. Ele veio de motosserra hoje pra acabar com o coração. Serrando todo mundo. Engraçado. Bora! Toma! Essa aqui, meu parceiro Ivanzinho. O Ivanzinho, que delícia, começa a lembrar. Lá da casa dele, babai. Alô, Ivan! Aqui você tem moral. Felipe Cobiçado. Pra onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais viver assim. O meu parceiro que é gerente. A noite. Lado. Não te encontrei. Shopping Barbearia do Clay. Meu amor. Não... Misturada bonita. Lá você encontra. Roupas, bem também tudo anexo. As lojas Ria Boutique, lá você se tatua. Muita onda, meu irmão. Lojas Ria Boutique. É a melhor do estado. Só mulher sincera, canta comigo agora, vai. Foi bom te amar. Ah, vocês querem cantar, é? Vocês querem cantar, é? Vocês querem cantar? Bora ver se vocês sabem cantar mesmo. Bora ver se vocês sabem cantar. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Toma, toma, toma. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Se tu me avisou, então lá vai, lá vai. E você? Meu bem, eu te falei. Eu sou o GDK. Bora, Netinho. Eu sou o GDK. Canta aí, canta. Canta. Eu sou o GDK. E pra sempre eu vou ser. Deixa rolar. O meu parceiro Patriquinho, da Supertese, e a estrela Camila, tá todo mundo da Supertese aqui. Aonde? Dali, meu Robin! Mega Robson! Mega Robson! Porque eu voltei. E nosso subgerente lá do Resenha Esporte Bar. E a nossa amiga Lana, a cambicha, e a chefinha, aqui com a gente, todo mundo. Eu sou Jó. Eu vou te dar. Cadê ele? Cadê ele? O Alex, como diz o Robert. O Alex se mata 10. Alex do Coqueiro, meu parceiro. Representando a Tony Vendos. Amor. A Reira Sola, ele tá. Aqui. Vem comigo. Vem me amar. Canta aí, Netinho GDK, canta. Eu sou o GDK. E você? Eu sou o GDK. Eu sou o GDK. E meu parceiro Netinho GDK, ele. Seu fiel escudeiro, Léo. E meu parceiro Malu Ramos, a primeira dama, Camila. Tá aqui com a gente. Eu tão só. E a dona Mirlane. Do ladinho, do ladinho. Ah, não me deixe na solidão. Canta aí. Amor, porque você. Vamos juntos. Júnior, olha, sua amiga Tamba, minha parceira Camila também tá com a gente, meu parceiro Wellington, daqui da comitiva do furo, todo mundo endoidando, tomando aquele show no Robson. Espetacular. Lembra aí, Daniel do Carimbó. O prejuízo e toda a galera da barbearia do Playboy aqui com a gente. Um abraço! Uma história pra te revelar, um segredo que não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita atenção. Aí o Bola vai escutar esse CD. Não se assuste, não. Vai pegar 10 caixas de Budweiser. Mais 3 caixas de Odipá. Duas de gin. E vai pegar 9 peças de picanha pra não ficar muito pesado pra ele. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo escrito, te amei. No dia seguinte quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar na próxima. Hoje Bruno Verdelho veio daquele jeitão, viu, gente? Ela me olhou, era você. Parceiro Rolando da Oi, já tá na área, o Negão, o Bruninho, o Gabriel, tá por aí, meu parceiro Xalalau, o homem da batata de Guaraci, tá aqui com a gente, bora Xalalau. Sabe que tá junto com os camaradas Adidas, Júnior? O nosso parceiro Marcos, esse moleque é Belaguara. Alô, Marco, toma aí, garoto! Doidar, bora curtir. Manda, oh, aquele jeito. Aí, a marca do belo dia no Brasil. Eu acordei pensando em te falar. Alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar. Das noites que fugimos sem pensar. Agindo o impulso da paixão. Seguindo a voz que vem do coração. Deixando acontecer o nosso amor, mas puro e verdadeiro que uma... E você? Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém, atração só de momento. Olha meu parceiro Marcelão, você, esse amor. E o Eric, eu da São Jorge aqui com a gente. Guardei nas lembranças que me dei. Vamos! Você vacilou. E meu parceiro Bruno Verdeiro representando a panelinha. Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é. E todo mundo no mundo, no mundo, no mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. O Gabriel Alves, Bruninho, puxa saco, tem moral, Ronaldão, Prego e o Negão. Todo mundo faz parte da panelinha. E essa galera? Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. Saco que não dá nem pra contar. Quem era aí? Bora, Júnior. Come junto com a fã. Aqui na retaguarda, meu parceiro. Saco comendo na panelinha. Olha quem vem. O Ivan. E acabou de chegar. O Dr. Clay. Puxa saco que não dá nem pra contar. E nosso parceiro Elias. Isso, come junto. Dos bobinhos, só na mana e curtindo. Saco comendo na. O empresário Clisma. Bora, meu. Da tua ponta esquerda. Vamos fazer parte. O Bob dos moleques da Baixada. Que nós queremos. O nosso parceiro Heraldo. Ele e a primeira dama Débora. Tá todo mundo com a gente. E doidando, curtindo. O nosso hobby. Alô, Júnior Eletrizante. Mega Robson.